Quero saudar a presidente do Legislativo Itacoarense, minha colega vereadora Cirlei, aos demais vereadores, vereadoras, ao público que prestigia essa noite, os ouvintes da Rádio Itacoara e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Essa noite tivemos um momento especial, que é homenagem ao servidor destaque de nosso município, o servidor público, né? Comemorou-se no dia 28 de outubro, o dia do servidor, extrema importância, como muito bem foi dito por um servidor que foi indicado como destaque, o Júlio, é uma vocação que se tem quando se imagina estar servidor. E quando está, então, né, se sabe que realmente se vê que é uma vocação, porque ali você tem que escutar, compreender e ter a empatia para tratar com carinho, com afeto, com respeito e com atenção quem o procura em algum setor público. Né? Então homenageamos como destaque, em nome do servidor público destaque do Executivo, eu quero nominar o Cláudio Roberto Machado da Silva, né, que é do setor de compras, licitações e contratos, um servidor que está sempre sorridente, sempre atendendo da melhor forma possível e comprometido. Este, então, é um nome dos quais Eu tenho assim, uma extrema simpatia, mas eu vejo que ele representa todo o servidor público dedicado do Executivo que existente no município de Itacoara. Também quero destacar o nosso servidor do Legislativo, o Fernando, né, que aqui está representando todos os demais servidores, né, um rapaz realmente comprometido, que faz aquele algo a mais. Então, parabéns a essas pessoas que demonstram realmente que Itacoara, com prefeito, com vereador, sem vereador, continua os serviços públicos existentes, graças a essas pessoas que têm essa vocação e o comprometimento de atender a nossa população. Também solicitei ao secretário Mário Pires, juntamente com o setor de planejamento, para que fossem ver a situação de ponte e de um pontilhão existente na localidade de Padilha Velha. Na verdade, fizeram a avaliação, né, foi feita a avaliação pelo engenheiro e constataram realmente que está em estado precário. Então, colocaram placas de advertência para não passar sobre aquela ponte e aquele pontilhão com sobrepeso, né, para não colocar em risco a vida desses transeuntes. Então, na verdade, estão agora orçando e tal, material que vai ser, né, colocado ali para a restauração da ponte e do pontilhão. Então peço que a comunidade tenha um pouco de paciência, mas e que tenham também a segurança na obediência à placa de advertência. Também, o que está acontecendo no distrito de Padilha, a comunidade está aflita em relação à telefonia fixa, né? A empresa Oi, a gente sabe que já chamamos para algumas reuniões aqui na Câmara, mas não se fizeram presente, principalmente em atenção à manutenção do serviço realizado por eles, né? Quando tange a questão do serviço de telefonia fixa. A comunidade de Padilha, ela fica muito aquém do atendimento no qual eles deveriam ter referente a essa empresa. Está há mais de uma semana o pessoal sem a telefonia fixa, onde a gente sabe que a gente tem um dia a dia, um cotidiano, que ela é um distrito, né? É quase uma cidade, uma cidadela, onde nós temos comércios, temos fábricas, né, e temos pessoas que necessitam da telefonia, né, e infelizmente não está tendo. Fizemos já alguns contatos com a empresa e realmente ainda não aconteceu, de fato, a manutenção desse trabalho. Esperamos que nos próximos dias, provavelmente até amanhã, tomem intento e realizem aquela melhoria. Também a telefonia móvel. Em contato com o cidadão, o senhor Nilson Pires, da comunidade de Rio da Ilha, né? Um senhor que todos conhecem ali, né, no cantinho do bate-papo, por também ter o mercado dele. Então é uma liderança naquela comunidade que me levou até a mim o conhecimento, ao meu conhecimento, que infelizmente aquele pessoal, eles estão sem o sinal da telefonia móvel, né? Antes eles tinham o sinal, parece que deu problema na torre e infelizmente parece até que foi retirada a torre, deixando o pessoal sem o serviço. Então no máximo que a gente quer para os próximos dias, senhora presidente, é realmente agendaram uma reunião com o pessoal da telefonia Oi para atacar esses dois problemas, tanto a fixa como a móvel. Também, senhora presidente, a UBS de Padilha ainda encontra-se naquela situação, né? A coordenadora está fazendo o maior esforço possível para que nós tenhamos médicos lá naquela secretaria, também o executivo, né? Mas nós realmente estamos em contato com a empresa para que nós tenhamos o mais rápido possível o médico semanalmente atendendo aquela comunidade, porque a comunidade está aflita e precisando do atendimento médico naquela localidade. Senhora presidente, também a questão da iluminação pública, também a questão de melhoria de estradas, que nós queremos, infelizmente o tempo, né, chuvoso prejudique muito as nossas estradas, mas estamos em contato com os secretários para que o mais rápido possível seja efetuado e realizado aquele trabalho em melhoria, sabendo que o secretário de obras, Amarildo, está aqui. Vamos pensar junto no mutirão, secretário, porque tem essa necessidade tanto para Padilha como também para os outros distritos. Tinha mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.